vejo o clima esquentar, como o calor na sauna. Mas sorria, alegria, o alimento da alma. Silêncio, concentração, oração entra, mas não adianta mente esquecer o que o coração lembra. O preço da sua vida, quanto vale, quanto custa. Vale a pena correr atrás ou parar o que tanto busca. A sua vida não é mentira, pois aquilo que você realmente conquistou ninguém tira. E a ira não passa de alucinação, pois todos aqui somos carentes de perdão. Mas estamos aqui de pé, e quando alguém te destruir, se reconstrua com sua fé. Na moral, me diz qual que você prefere, a mentira que te alegra ou a verdade que te fere. No que vocês viram fracasso, eu já vi glória, tristeza e estímulo pra mim alcançar a vitória. Paciente, vejo os pontos que eu tenho que mudar. Humildade tem até para os que querem me julgar. Do caminho do mal, espero que vocês se livrem. Dificuldades todos passam, mas os fortes sobrevivem. Nesse caos onde muitos se perdem na altitude, a paz e a libertação está em suas atitudes. E com a canção, vocês vão aprender que a vida não é como querem, e sim como deve ser. Então vai, abra o seu coração e não viva o dia em vão. Busque tudo que há de bom pra viver. Então sai, busque a boa vibração que trará inspiração pra que você faça tudo acontecer. Então penetra a sombra densa e a deixa iluminada. Transformo minha fraqueza em energia inesperada. Julga de onde vim e o que sou eu, mas o solo que piso não é diferente que o seu. Veja o que causamos, o que trazemos. Inferno interior é reflexo do que fazemos. Então não vem dizer que não foi avisado. Socorro só é importante pra quem quer ser ajudado. A paz, eu sei que se encontra aqui perto. Atitudes incorretas nos fazem agir certo. Pra muitos isso pode ser exagero, mas eu vejo pessoas caindo em lavas de desespero. Isso não é agradável, pra mim é desagradável. Geral em guerra e nosso fim é mais do que provável. Então veja, parceiro, nas suas mãos tá asas da libertação e a chave do cativeiro. E muitos se afundam na insônia. O bem é a luz que liberta, o mal escuro que aprisiona. Ceguei a faca de tanto murro que eu dei na ponta dela. Minha filha é uma bênção, então conta pra ela que eu sofri como sereno, calmo feito a brisa. Sou tio desde pequeno, o mundo não avisa. Passei vários venenos, encontrei a saída. Ser um pai jovem no mundo, melhor coisa da vida. Então vai, abra o